O número para qual você ligou tá desligado. O número para qual você ligou tá desligado. É para informar que eu hoje não atendo. Não atendo. É para informar que eu hoje não atendo. Não atendo. Deixa curtir minha drena, yeah. Deixa curtir minha drena. Deixa. Deixa curtir minha drena. Deixa. Deixa curtir minha drena. Deixa. Deixa. Deixa. Deixa curtir minha drena. Deixa. Deixa curtir minha drena. Deixa. Deixa curtir minha drena. Deixa. Deixa. Aí hoje eu vou te lá como já fiz. Curti uma drena longe do cubico. Please, me liga só se tiver escrito. Hoje eu só atendo se o assunto for business. Hey. Com tanta dama à tua volta, só queres vir mesmo me incomodar. Oh, oh, oh. Tenha calma contigo, queres dar pra vir, pois já que não dá. Porque eu só quero curtir minha drena. Deixa eu curtir. Então deixa, então deixa me eu curtir. Então me deixa assim. O número assim. Para qual você ligou. Tá desligado. É para informar que eu hoje não atendo. Não atendo. É para informar que eu hoje não atendo. Não atendo. Deixa curtir minha drena, yeah. Deixa curtir minha drena. Deixa. Deixa curtir minha drena. Deixa. Deixa curtir minha drena. Deixa. Deixa. Deixa. Deixa curtir minha drena. Deixa. Deixa curtir minha drena. Deixa. Deixa curtir minha drena. Deixa. Deixa. Deixa. O número para qual você ligou tá desligado. O número para qual você ligou tá desligado. É para informar que eu hoje não atendo. Não atendo. É para informar que eu hoje não atendo. Não atendo. Deixa curtir minha drena, yeah. Deixa curtir minha drena. Deixa. Deixa curtir minha drena. Deixa. Deixa curtir minha drena. Deixa. Deixa. Deixa. Deixa curtir minha drena. Deixa. Deixa curtir minha drena. Deixa. Deixa curtir minha drena. Deixa. Deixa. Deixa.